da minha poesia. Mas hoje, Maria, pra minha surpresa, pra minha tristeza, precisas parte, Maria, que estás tão bonita, que estás tão aflita, para me abandonar. Sinto, Maria, que estás de visita, teu corpo se agita, querendo dançar. Parte, Maria, que estás toda nua, que a lua te chama, que estás tão mulher. Arde, Maria, na chama da lua, Maria cigana, Maria maré. Parte cantando, Maria fugindo contra a ventania, brincando, dormindo num colo de céu, num campo vazio, num leito de rio, nos braços do mar. Vai, alegria, que a vida, Maria, de um dia não vou te prender. Corre, Maria, que a vida não espera, é uma primavera, não podes perder. Anda, Maria, pois eu só